Há mais de meio século, a colmeia amanhece com o ouvinte paranaense. CYJ 250, Rádio Colmeia, em ondas médias 650 kHz. Fonte geradora de informação, cultura e entretenimento. Na internet para todo o planeta, www.radiocolmeia.com.br. E a cada dia, os compromissos de amizade, companheirismo e fidelidade se renovam. Não é à toa que a Colmeia é líder em audiência, com jornalismo forte e atuante, esporte, religião e entretenimento. A Colmeia se faz presente na vida das pessoas. É impossível não olhar para trás e relembrar os momentos inesquecíveis que fizeram da emissora a primeira do Ibope. A Colmeia plantou e hoje colhe frutos junto com a família cascavelense e de toda a região. Queremos estar presente na sua vida por mais 50, 100, até quando Deus nos permitir, na certeza de que quem faz a Colmeia é você. Rádio Colmeia de Cascavel, uma onda que o tempo não envelhece. Eita, Cascavelão!